expressão da sociedade. Eles têm o seu poder sem dignidade. Vocês podem ver, eles só sabem prometer. E o povo na mão de tão pouco pode crer. Essa fome e miséria que nós estamos passando, isso é culpa dos otários canalha que estão nos roubando. Mas com a força de vontade isto vai acabar. E de uma vez por todas vamos liquidar esse governo incompetente que não mete a cara. Eles não fazem o que podem, não quer nada com nada. Por isso, meu amigo, estou te alertando. Se você marcar bobeira, eles vão te roubar. Só imaginação. Que nada vai acontecer. Que é tudo isso em vão. Que vamos conseguir vencer. Chavecar na hora da eleição, de fazer muitas promessas. Cadê você, seu ladrão, que agora se esconde de toda a população? Só aparece quando tem anúncio na televisão, sempre mentindo e dizendo que vai melhorar. Mas a nossa situação, veja meu Deus como está. Estamos afundando em um buraco sem fim. Isso é culpa do governo que não quer se admitir. Pela grande injustiça que prejudica a nação, vejo o povo passando fome, seu otário ladrão, que não pensa na consequência que isso pode te causar. Esses caras acomodados que só pensam em nos roubar. Quando o povo nele consegue acreditar, e novamente ele começa a roubar. O seu carro é importado, dinheiro de montão. A sua casa é um palácio, ele vive no bem-bom. Não quer saber de nada, sua vida está feita. Por isso que ele fala e que se exploda a pobreza. Nos últimos anos, o problema aumentou. Nos lugares onde ando, não sei mais pra onde vou. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar, quando a lei for cumprida e acabar com os marajás. É, pode acreditar. Conseguir vencer.